273 após Boeing na final, ali mantém. Vai manter após. É, Copa Serra, autorizado a alinhar, reporta pronto no Sérgio. Autorizado a alinhar, reporta pronto no Sérgio, Copa Serra. Lima, Papa Mike. 7, Lima, Papa Mike. Frequência livre. Livre, tem regresso. Fono 759, livra na Golf, solo 54. Livrando a Golf, confirmando a livração do Nascimento 1. 2-1 na livra, agora na 759. Você precisaria fazer um backtrack na pista, igual na 759? Se acho que vai ser mais rápido, autorizado. Backtrack livra via Eco, gol na 759. É, backtrack livra na Eco, igual na 759. É Copa Serra, autorizado a decolagem no 7, vento calmo. Gente, livre decolagem para Copa Serra. 4234. Estamos sempre Recife 12545, alterno 26.85. 2545, 2685. Certo, informação. Índia. Manatiu no mil, confia. Cruzado Salvador, Manati, 1.000 pés, via rota do plano de voo, decola da pistão na zero, primeira direita, inicialmente corredor axé, 5560, transponder, controle 1208. Sinema 312, controle Salvador, aciona identificação. Desce para o nível 050 para o EDITAP, ajuste no 015. Hotel Juliette Sierra, correto. Confirme para ver. Negativo, mantenha a posição e aguarde. Azul 273. Negativo, o senhor falou, a gente não entendeu nada, ok? Papa Serra, Leclerc 56, controle 20.8. Papa Serra. O Azul 273. Gente que tinha transmitido clareza inteligível. Estimado decolagem em mais 3 minutos, a aeronave decolou da 17, mesmo perfil de saída, performance mais baixo. Em coordenação ao controle, solicitou 3 minutos aqui agora. Capa 7. Aperta. Agora portão 9. Portão 9, agora 759. Pela pessoal, não estou entendendo. Recife 125, decimal 1, termo 33, decimal 25. Boa, no 649. 113, 3, decimal 25, 649, obrigado, boa. Boa. Ajuda de Serra, livre assinar e passa no TAG. Negativo, foi, Duna. Matou. 500 pés, mais proximidade de Duna, sente. Vou pro azul 4 mais 8. Livrar mais rápido via eco, ou pela distância menor do que prosseguir para Golf. Agora estamos entendendo que está autorizado 180 a pista em Salvador. Acredito em qualquer pista, em qualquer lugar. Aqui em Salvador não existe restrição para isso. Depende da decisão do controle de tráfego para ver se é mais viável ou não fazer backtrack ou não. Ok? É o Golf Índio Whisky na posição 12 remota para reboque até a posição 05 do Pátio 1. Ok, Golf Índio Whisky autorizado, da remota até o 5 no Pátio 1. Repassará no tempo, Golf Índio Whisky, na escuta. Do 4981, informe tráfego, posição de 11 horas, 9 milhas, mantendo o sobrevoo nas proximidades de Duna, 500 pés, não interferirá com sua aproximação. 4981. Abandonado Irajá, vai com a altura de 4000, Mike, Juliette Romeu, pela BR-384. Sente, Mike, Juliette Romeu. Paredo 2223, chame centro Recife em 128, decimal 8. Alterno 135, decimal 3. 288353, boa. Boa. Salvador, azul 2783. 2783, contato radar, para o nível 160 via saída Arbor. Via Arbor, 160 83. Confirme, aeronave decolou à nossa frente, decolou em comprimento de voo instrumento? Afirmativo. Afirmativo? Afirmativo. Capa. Qual a saída que ela efetuou, senhor? Efetuou saída Arbor da pista 17. Para o 177. Do 4981, no completo de aproximação, Champoy 118, decimal 95. 4981, vai manter o Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, na escuta do controle. Salvador Azul 4981, passou estéreo sem checar. Passou 4981, continua a aproximação, informarei o pistoleiro. 4981. 2, desça para 2 mil pés, Voidu na ajuste 10 no 5, livre ILS foi reforço estabilizado. Voiduna, livre ILS X-Ray, reporte estabilizado. Sam 3304, controle Salvador, acione identificação. Dessa via chegada a PONF para o nível 040, ajuste 10 no 5 Salvador. PONF 040, 0 autorizado a linha de colapso. 7090 graus 029. Azul 9981. Solo 21 das mãos, né? Solo Salvador, azul 4981. Azul 4981, no táxi de Alfa, reporta antes do táxi de leste. Alfa, reporta antes do leste. Micron 229, Skokan Ident, descend via Amman arrival 24, 5000 feet, 281015. Okay, via the Amman arrival, descend to 5000 feet, and altitude 1015. Hotel Juliette Serra, sob condições visuais, um no meu pé, direto plataforma, ajuste 10 no centro. Juliette Serra, chamada em informe que seu equipamento está, equipamento rádio está intermitente. Ok, gente. Papapá, Eco, Papa Serra, chama Centro Recife em 128, decimal 8, alterno 35, decimal 3. Recife 288, alternando 35, 3, Eco, Papa Serra. Grande Juliette, portão 01. Juliette, portão 01. Salvador, Cotinha, 2795, informação linda, 3, Eco, Azul 2796, prepara a saída Conde e aguarde o Conde. Solo Salvador, é o Golf Indy Whisky para informar o terno de relógio. Golf Indy Whisky quente. Voo no 759, pronto, cópia. Pronto, cópia. Voo no 759, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10, até Taubaté. Decola da pista 10, após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5562, controle 120, decimal 8. 360, Upper Zulu 10, Taubaté. Decola curva direita da El Leda Motiva. 562, transponder 208, voo no 759. Voo no 759, cotejamento correto, chamo pronto, flashback aqui no meio. Chamará. American 229 and Flyhead Iduna intersection, descend to 2000 feet, QNH 1015. Okay, proceed direct to Iduna and descend to 2000 feet, 1015 on the outside of American 229. Push 304, reduz a 2309. Tango, prossiga. 2796, pronto, copy. Confio, 2796. 2796, autorizado, João Pessoa, nível 170, via Golf 677, decola da pista 10, após a decolagem curva esquerda na saída Conde. Transponda em 5017, controle 120, decimal 8. Azul 2790, autorizado, João Pessoa, nível 170, via Golf 677. Os 2796, cotejamento correto, chama pronto para o espectrômetro para as 3. Obrigado. 729, confirm indicated speed. We are doing 2509, sir. Roger. 3304, reduza 2209, número 2 na aproximação. 2209, chame o sol 1219. 121, décima una. Ele vai levar direto com o Cifra, senhor? Bote coordenação com o Centro Recife, 2783. Solo Ocean Air 63132. Ocean Air 6312, táxi via Alfa de LED, portão 03. Alfa de LED, portão 03. Do 783, chame Centro Recife em 128, decimal 8, terno 35, decimal 3. 288, 135. Pode ir. Davi, tô tão consciente. Tá livre, Oscar Golf Kilo, chama táxi. Vitor Tango, decolado ao Zona 5, controle 1208. 1208, reto. O Oscar Golf Kilo, autorizado a acionar, chame táxi. Meu, Bravo, Tango. Bravo, Vitor Tango, contato radar, subo para o nível 180, direto Coral. 180, Coral, Tango. Hotel Gillette Serra, em frequência livre da presente. Gente, Oscar Golf Kilo, tá livre o táxi até a Papá. Chame para o ingresso no 7. Tomativo, livre da gente, pode. Restrição 3859-24.500. Michael 229. Go ahead, sir. Yes, I will inform that it's raining on Salvador. Say again for American 229. It's all informed us that it's raining on Salvador airdrop. Okay, copy. I understand it is raining. And we would like to get approach clearance for runway 10, please. Santos 304, desça para 2000 pés, ajuste 10, 15. Para o curso do localizador, curve à esquerda, na proa 155, nesta proa intercepta. Informa chuva leve sobre o campo. American 229, approach clearance, sir. Informa, 229, complete approach. Expect contact the tower. Well cut, sir. Well cut the tower, American 229. Te dá chuva leve sobre o campo, para 3304. Afirmo. São 3304, inicie redução 180 nós. Aeronave que o precede na aproximação, posição de 11 horas agora. 8 milhas no curso localizador, mantendo 2 mil pés, um Bravo 757-200, as telas turbulentes pesadas. Aqui reduzindo o São 3304. 0 opcionado. Ok, clear to land on runway 10, American 229. 5, ajuste no 015. Os ataques da Boca Perdão no 0. Lá corre, 295, o azul 209B, obrigado, Lina, bom dia. Oscar Golf Kilo. Temos um Boeing 757 passando externo agora, tá livre. Decolagem da 107, o vento é 80 graus, 02 nós. Pode fazer na frente, eu tô com o Oscar Golf Kilo, decolando aos 2 zonas, chame o controle, 208. Controle, 208, Oscar Golf Kilo, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia, 2796, ponto esfera do zero. Azul 2796, mantenha o ponto esfera, bom dia. Eu mantenho, 2796. Confirma o controle, acho que eu vou esquilo. 3304. 3304, complete a aproximação, chame torre, 1-1-8, decimal 95. 295, boa. Boa. Acho que eu vou esquilo. Decolou, senhor, a água leva, tá passando, vai passar mil pés nessa escuta, acho que eu vou esquilo. Como copia? 5/5, acho que eu vou esquilo, contato radar, suba para o nível 100, inicialmente proa de árvore, aguardando elétrico. Boa de água, subindo ao 00, confirma se tá, se tem que cumprir a restrição, Oscar Golf Kilo. Negativo, submantenha 100. Tem restrição, Oscar Golf Kilo. Presente, Oscar Romeu, aguarde. O ajustando 015, aguarde a autorização de pouso. Sim, autorizado, prosseguindo o 3304. Grande Iguatemi, vai interceptar 324 para Serra Índia, Eco Índia, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, visual com tráfego nacional, procedimento. Visual já superado, Mike Juliette Romeu. Gente, foi direto Serra Índia, Eco Índia, Mike Juliette Romeu, reporte visual para... Está presente, reportará visual para pouso, Mike Juliette Romeu. De pouso não, zero. Vento 070 graus, 03 nós. De pouso não, 0, 3304. Acho que é Golfo Kill, controle. Tá na escuta, essa Golfo Kill. Quando possível, estimado para pouso. Tá certo. 1240, correção 1240, Alfa Golf Kill. 1240, copiado, Boi Elefa. Vai, Alfa Golf Kill. Se possível, vai ganhar com o segundo registro. Alfa Golf Kill vai direto Conquista, por gentileza. Guarde coordenação, acho que é o Golf Kill, mantenha a proa de Elefa. Eu sempre vou mandar essa proa aqui, a proa de água, para limitar a informação, você dá uma informação pesada aqui à direita. Afirmativo, está livre de desvio, os Oscar, o Oscar Gosquil. Livre de desvio, Oscar Gosquil. Aguardando. Qual seria a previsão para o gol? Vou no 759, mais 3 minutos. É, obrigado. São 3859, desça para 2000 pés, ajuste 10, 16, livre elétrico, posto estabilizado. 2000, 16, a mesma está retransmitindo. Solo aos 26, chame o solo, 211. 211, tá, 3304. Pode ser até 3304. Tá, 3304, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, tá, 3304. Controle Alfa Golf Kill, no momento é impossível que é para a Alfa, e já mandou sua proa aqui por umas 15, 20 milhas. O azul 2796 é colado aos 28, chame o controle, 1208. 1208, 2796. Tranquilo, 4299, preparada a Euler, da Motiva e aguarde cópia. Controle de Salvador, bom dia, azul 2796. Azul 2796, contato radar, na decolagem, suba para nível 170, direto Conde. 170, direto Conde, 2796, obrigado. Da 3304, ingresso Juliette, portão 06. Juliette para o portão 06, da 3304. Voo no 759, autorizado para estiver acionamento, portão 09, chame táxi. Autorizado, voo no 759. Mídia prossegue para pouso, Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, frequência livre. Livrando, agradeço a colaboração, Mike, Juliette Romeu. Afirmativo, Bravo Vitor Tango, aguardando coordenação com Ilhéus e Porto Seguro. Oscar Golf Kilo, sempre solicitou que mantivesse o perfil da saída. Oscar Golf Kilo, sempre Recife solicitou que mantivesse o perfil da saída. Como puder, eu vou lá, agora não pode, Oscar Golf Kilo. Paciente, está livre de juízo, Oscar Golf Kilo, reporte ao tempo. Controle Salvador, Rio 9891, bom dia, centro da Índia, passando 200 para 1-0. 9811, desce para 2000 pés, ajuste 10, 16, voe Duna. Direto Duna para 2000, 10, 16, Rio 9891. Estabilizando no LF, visão com a pista, 3859. Sam 3859, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 95. 1895, obrigado. Vou lembrar a câmera na escuta. Me confirme qual é o destino e quantas milhas são a partir de Salvador? Aguarde o novembro, Brasco Romeu. Oi, bom dia, está 3859, transfere, passando Índia Sierra, visão com a pista. 3859, em livre pouso na 10, vento 060 graus, 039. Com livre pouso na 10, está 3859. Voo 9759 para o táxi, 158 a bordo, até na Galeão, 3 horas e 50 autonomia. Voo 9759, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Índia, no ponto de espera Torre, no 895, ajuste no 0, no 6. Pátio Índia, 1016, Candelagem 895, voo 9759. November Tango, controle? Charlie Charlie, November Tango. You are under radar contact 60 nautical miles southwest of Salvador VOR. Report ready for descent, maintain flight level 130, QNH 1016. Fly heading Mari, intersection to intersect Mari arrival. Treinamento Itaxi, Torre, Renault 895, Argentina 096. November Tango, report ready for descent. K3859, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 3259. Azul 4299, pronto, conta. Azul 4299, autorizado Campinas, nível 340, via Pesolona 0, por base, após sair conforme a rota do plano. Decola da pista no 0, após a decolagem em curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5042, controle 120, decimal 8. Autorizado, por base, Azul 4299, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 1. Cima, Papa Mike, prossiga. Em sob condições visuais, 110, ajuste 1-0 no meia. Reporte estimado para pouso em Valência e farol da barra. Controle Salvador, agora 759, bom dia. 1759, contato radar, tudo para o nível 360, direto Leda. Direto Leda para 360, voo 9759. Papai Romeu Bravo, Vitor Tango, 620 milhas, sudoeste do Oeste Salvador, mantenha nível 180, serviço radar terminado. Chame Ilhéus em 120, decimal 1. Patrulha voo 9759, possibilidade da proa de Motiva. 1759, inicialmente mantendo proa de Leda, aguarde coordenação. Aguardando, obrigado. Sete, chame na táxi aí, papá, tá no ingresso, tá no 7. Rio 9811, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, Rio 9811. 179 em Bosca Romeu, estou autorizado a decolar a interseção da 17, a partir da Papá. O vento 060 graus, 04 nós. Gente, foi com essa livre da presença, nenhuma pouco mais. Passou a Lomagana. Oscar Romeo 7, decolado aos 40, controle 1208. 1208. O 9819 está interceptando a nossa tira 12, joga o campo. 9819, ciente, complete a aproximação, chame torre 198, decimal 95. 895, bom dia. Charlie, November Tango. Fly heading in TAP intersection. Are you ready for descent? Controle, é o helicóptero papapá na zona chão, né? É o 04, mais. E pouso 90, ajuste 90, também aí o 98, mano. Local de sobrevoo. Vamos fazer um toque arremetido em Serra Delta Juliette Hotel, vai de ponta ao Debrecht, e apoia de São Roque Paraguaçu. Vamos depois da decolagem, você depara meu pé. Ingressar no axé e após pro direto. Confirme, a transmissão foi intermitente. Vamos fazer um toque arremetido conforme a notificação. Serra Delta, Juliette Hotel, no de ponta da presta paralela. Gente, November, ótica, o meu. Canal, caminhão para Tango. Go ahead. I will also fly direct to front intersection. My destination is Recife, not Salvador. Flying heading, are you going to Recife? My destination is Recife, Sierra Bravo Romeo Foxtrot. Roger, Charlie November Tango, flying for this present, fly heading Condi intersection. Maintaining flight level 130, Charlie November. Tango. Roger. I'm flying heading Condi intersection, I'm maintaining 130. Motor Salvador 1160, passando 1150, tempo da Índia. Correcido. 1160, Voiduna, ajuste 1016. Desça para 2000 pés. 2000 na de luta, 1016, bom 1160. Controle, bom dia, Chayana 6311, sem 3311, desço para 4000 pés, chegada a Ponce, ajuste 1016. 1016, desço para 4000 pés, 1759, chame centro Recife em 125, decimal 1933, decimal 25. 351-3325, vou no 759. Interessante final, Serra Delta Juliette Hotel, fizerá a jornada em volante. É uma nova versão. Gente, foi cancelado.

79, informação Inter. Pista 17, na Lima. Chame o solo 211 para o cruzamento do pátio. 299, 108 a bordo, 4 horas e 40, galera. 4299, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Índia, no ponto de espera torre no 895, ajuste no 0 no 6. No 0 no 6, ele está aqui via Índia, ponto de espera pronto, torre 2950. Rio 9811, informa que a posição mudou para 06. Posição 06, 9811. Xanamé 312, prossiga. Xanamé 312, prepara a pouca transição Caju e aguarda a cópia. Ok, Zulu, chame na Papá. Tango, Tango, chame na Papá, vai seguir o Lima Quilo Zulu. Salvador Azul para 299, ponto de espera no 0 pronto. O Azul para 299, alinha e mantém no 0. Azul mantém no 0, para 299. Pátio 1 até o Pátio 3. Então com o 767 aí da Rio. Tá, mantém a separação, tá indo direto para o Pátio Guardião Vermelho. Gente. Quilo Zulu, siga o táxi via pista 17, na Lima, chame o solo 21 no 1. Oscar Papagolf, pronto, cópia. Papadango, Oscar Papagolf, autorizado Ilhéus, nível 060. Decola da pista 17, após a decolagem, curva direita na saída coral, intercepta Golf 677. Transponder 5026, controle 120.8. Oscar Papa Golf, cotejamento correto, acionamento táxi, torre no 895, ajuste no 0 no 6. Decolagem no 0, táxi 2 na 6. Paracorte, eu estou solo, vai dar uma vez. Transmissão ininteligível. Cheque o rádio aeronave que está transmitindo. É o Guardião 06, para corte no PAC 3. Ok, frequência livre, Guardião 06. Obrigado. Prossiga. Prossiga 190. Azul 2796. Está 3 milhas agora passadas da posição Conde. Inicialmente submantém 170. Coordene com Aracaju, o nível 190. Serviço radar terminado. Chame Aracaju agora em 1203. 1203, Aracaju, 1290. Obrigado, bom dia. Bom dia. Sr. Salvador, Azul 4299, bom dia. Azul 4299, contato radar na decolagem. Suba para nível 340, saída da EL. Inicialmente restrito a nível 120. Restrito nível 120, saída da EL, 4299. 299, após 2 mil pés, foi Leda. Após 2 mil pés, Leda, 4299. Termo autorizado, até o PAT 3. Afirmo, Lima, Papatango, Lima, Quilo Zulu, número 3 para cópia, confirme o nível solicitado. Janela 6312, pronto, cópia. Janela 6312, autorizado Recife, nível 350, decola da pista no zero, após a decolagem, curva esquerda. Até da boca, transição Caju. Transponder 5066, controle 120, decimal 8. Chamé 312, cotejamento correto, chama pronto para o chefe acionamento. Alfa Tango Tango, número 3 para cópia. Chamé 6391, voe Duna. Livre ILS, reporte estabilizado, desce para 2 mil pés. 2 mil pés, dentro do 1 na 63, eu não autorizado. 1-1-60, estabilizado. Estabilizou na ILS, com 1-1-60. 1-1-60, com preço de aproximação, 2-1-8-9-5. 2-9-5, bom.